Bella! Yeah. A colônia surge, vários representantes em todo o Brasil. Hip hop surgiu. Yeah. O formigamento, MCs a todo momento. Versos e rima em nossas vidas. A fonte secreta, organizada com raça nas favelas. Três, quatro, rap está no horário. Cinco, seis, representa toda vez. Sete, oito, entre ferro e fogo.